jeito, coisa rara, em teu toque especial que ninguém tem. Esse som tem o teu clima que me encanta e me fascina. Cada dia eu sou teu, de mais ninguém. Faz de conta que você não sabe disso. Continua com esse jogo até o final. Joga todo esse teu charme, teu sorriso. Cada dia eu sou teu, de mais ninguém. Faz de conta que você não sabe disso. Continua com esse jogo até o final. Joga todo esse teu charme, teu sorriso. Sem você dia, sim.